cê pode se queimar. Há uma razão pro meu nome, se triste tiver esforço. Se eu não tiver no topo, eu não vou chupar. Eu vou ser o maior herói Endeavor. Rumo ao top, eu tô pegando fogo. Labaredas pelo meu corpo. Cê vai treinar desde novo. Eu não aceito se for up. Porque se eu não puder, vai ser você o maior de todos. Eu sei que já cometi meus erros. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mas dizem que um herói não tem defeitos. Yeah, yeah, yeah. Vai ter que ser do meu jeito. Eu não aceito nada menos que perfeito. Dizem que eu sou arrogante e nem pareço um herói. Eles vão me ver brilhando, mais forte que 10 mil sóis. Filhos da mãe que é de fato acredita que tem algum errado em nós. Só quando já me tiver na sentida, você será o super herói. Sete minutos. É melhor tomar cuidado ao brincar com fogo. Porque no final cê pode se queimar. Há uma razão pro meu nome, se triste tiver esforço. Se eu não tiver no topo, eu não vou chupar. Não mais, eu vou te superar. E o mundo vai me ver quando eu me tornar mais forte que você. Queimar, Hellflamer. Fogo do inferno. Eu vou ser o maior herói Endeavor. Queimar, Hellflamer. Fogo do inferno. Eu vou ser o maior.